Poder, o rap é potencial. Irmandade nunca é gigante nacional. O quarto poder soma o primordial. É vem combater a raiz de todo mal. O quarto poder, o rap é potencial. Irmandade nunca é gigante nacional. O quarto poder soma o primordial. É vem combater a raiz de todo mal. Minha caminhada não foi diferente dele de você. Os rappers de antigamente foi dificuldade. Efetua mais um passe na criminalidade. Sempre caminhei do lado. Nunca tive tudo, sempre tive nada. Hoje o que tenho é o rap, minha área. Poucas pessoas fiéis estão ao meu redor. São leais a seus papéis, merecem dias melhor. Depende de mim, depende de você. Depende da filosofia que tá no poder. Independente de cor, raça ou religião, fica sempre na sua, precisou, tá na mão. Odeio os playboy, polícia racista. Se sente diferente antes do fim virar carniça. O martelo bate, é do mesmo jeito. Sentença declarada, rap e música de preto, de branco, de índio, numa classe social. Soma o quarto poder na era digital. Hip hop é a cura, a metamorfose. A luta do meu povo de origem nobre. Sou a luz, a vitória, Cristo, Oxalá. Sou a pura resistência, Chicão de Ororubá. Sou da terra do Ipojo, Capibaribe, Rio Bituri. Conexão Caruaru, Recife, Belo Jardim. Os bactérias proliferam epidemia nas cidades. Só que somos junto aos gritos, infelizmente tem essa face. Foda-se os gritos, meu, e não tem a voz de quem acorda cedo e dorme tarde. Se pá, então censura, mas vender minha honra jamais, meu compadre. Alimenta mais comunitária, antissistema. Salve, salve, salve, Marcos Zapata. Marighella, Lampião, Che Guevara. O quarto poder, o rap é potencial. Irmandade nunca é gigante nacional. O quarto poder soma o primordial. É vem combater a raiz de todo mal. O quarto poder, o rap é potencial. Irmandade nunca é gigante nacional. O quarto poder soma o primordial. É vem combater a raiz de todo mal. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Da era colonial até hoje, puro nazis, imperialista, consumista, de nada valeu. A lei áurea, a carta de alforria, meras coadjuvante dessa mentira. Lei é pra pobre, confere a constituição. Tá tirado de ponta a ponta no fechado, desprezo e solidão. Repreender os rebeldes é a política. Pena capital, cadeira elétrica à vista. Casa grande, senzala, eram senhores. Agora as magnatas e pra nós escoriações deschicotadas. Pecas que o tempo não apaga. Amazônia ferida, ilegalmente extraída. Atmosfera carregada, CO2 ameaça a vida. Hormônios enlatados, artificiais. Quadro clínico dentil, na propaganda compre mais. Beba mais, gerações infectadas. Superpopulações desequilibradas. No Nordeste segue a saga. Crianças barrigudas, rios sem água. Doença na palma, terra seca. Se banha em lágrimas. Pra alegria da alta classe. Tem mão de obra barata no campo e na cidade. E vários capítulos da barbárie. Quarto poder sai nessa voz. Sou irmandade, é, sou irmandade. Que seja tarde, desconecta da tomada. O quarto poder reage. Conta sala paz que jura democracia. Se encontra na minoria e usa teologia. Estão por trás de tudo, é a legião do mal. Totoche de um ser maligno e irracional. Que não aceita a derrota, aqui há de chegar. Pelo rei leão da tribo de Judá. Mandou te avisar, tá chegando a hora. O que rege a nação será reduzida a nada. País desumana que tem hierarquia. A marcha em decadência é pela maioria. Pra três, aqui fala o quarto anti-ilu. Disparo sucedeiro, sai de um por um. Poder legislativo tá na hora de saber. Tem lei pra eleger, mas não pra remover. Tipo 6 meses pra ver que o presidente faz. Caso contrário, solta a vaga. Presidência me subtrai. Poder executivo, eu ainda tô no fogo. Prioridade pra nosso povo e não pro exterior. Poder judiciário está sob controle. No subconsciente já ouço rumores. Você não tem escolha, me dê reverência. Sua alma é minha, tenha minha bênção. Siga comigo, sempre do meu lado. Através de você glorificarei o pecado. É só ser humano. fazer alguém sofrer. Não dependo disso, sou o quarto poder. O quarto poder, o rap em potencial. Irmandade Unga, gigante nacional. O quarto poder, sou mal primordial. É vem combater a raiz de todo mal. O quarto poder, o rap em potencial. Irmandade Unga, gigante nacional. O quarto poder, sou mal primordial. É vem combater a raiz de todo mal. O quarto poder, o rap em potencial. Irmandade Unga, gigante nacional. O quarto poder, sou mal primordial. É vem combater a raiz de todo mal. O quarto poder, o rap é potencial. Irmandade Unga, gigante nacional. O quarto poder, sou mal primordial. É vem combater a raiz de todo mal.